sandpit. Life is a short trip, the music's for a sad man. Can you imagine when the race is won? Turn our golden faces into the sun, praising our leaders, getting in tune. It's so hard to get old without a cause. I don't want to perish like a fading horse. You're like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures could happen today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue, but let them come through. Summer. Vocês estão ouvindo Hell Songs, os suecos do Hell Songs aqui no Criadores e Criaturas com os Skulls Out do Alice Cooper. Antes teve a versão de The Space Band para Forever Young do Alphaville. O The Space Band é uma das bandas formadas por fãs do Alphaville que gravaram um tributo ao Alphaville. Só bandas de fãs. E antes ainda teve Randy Crawford com Purple Rain do Prince. Abrimos com Rod Stewart reinterpretando Blue Moon do Richard Rodgers, 1933. Vamos em frente agora com Louis Armstrong, só que pesadão. Criadores e criaturas. I see friends shaking hands, say, how obligation to the nation. For the future, for the future, the future of yesterday. Time high, cities aflame in the summertime, and oh, the beat goes on. Gun control, the sound of souls, and the band played on. Round and around and around we go, wherever it's heading, nobody knows. Demonstration, aggravation, obligation to the nation. Caminar por el boulevard hasta que vuelvas, casi loco por tu amor.

Express

criadores e criaturas. Esse aí foi PYT com Summer of 69 do Bryan Adams. Ficou bonita essa versão, né? Antes teve Fergie e Will.i.am do Black Eyed Peas com True do Spandau Ballet. Tem gente que até hoje acha que essa música do Duran Duran não é, é Spandau Ballet. E abrimos com três músicas que encheram as pistas no final dos anos 80. Bizarre Love Triangle do New Order, só que na versão do frente. A Little Respect do Erasure, mas com o thrash por 4. E Express Yourself da Madonna, com outra banda que batia ponto nas pistas, que é o Information Society. Agora vamos seguir com uma versão gringa de uma música brasileira. Essa tem até sotaque, hein? Everything But The Girl. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz já que se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vejo o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Mais um ano se passou

Fechando Criadores e Criaturas de hoje, Erasmo e Roberto. Só que gravados por Maurício Pereira, meu amigo Maurício Pereira, e Chico Sainz. Maurício gravou Sou Uma Criança e Não Entendo Nada, do Erasmo, e o Chico Sainz gravou Todos Estão Surdos, do Rei Roberto. Antes teve Cidade Negra, com A Lua e Eu, do Cassiano. Léo Jaime também já gravou essa música. E ainda antes, Everything But The Girl, com Corcovado, do grande mestre Tom Jobim. Tava bom, né? Tom Jobim, Cassiano, Roberto e Erasmo. Fechamos bem esse programa. Pessoal, semana que vem tem mais. Não esqueçam de acessar nossa fanpage no facebook.com/criadores e criaturas. Dá uma curtida lá que pra nós é bem importante. Um abraço, gente, até semana que vem. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nanda.